Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, na semana passada folgámos, mas voltamos com uma série de novidades. E por que não abrirmos com um disco do ano passado que nunca antes rodou por aqui? Junta Dakota Suite, o projeto de sempre de Chris Usson, ao sueco Dag Rosenqvist, ele que já foi Jasper TX, From the Mouth of the Sun, entre outros alter egos, e também ao italiano pianista Emanuele Errante. Em 2018 editaram What Matters Most, segundo Chris Usson, o disco mais complexo da sua carreira, não porque os elementos que se ouvem sejam demasiado rebuscados, mas talvez a intensidade pesou no inglês. Dakota Suite, que vai estar com Quentin Sirjac, músico francês, colaborador de sempre de Chris Usson, na próxima quinta-feira no Sabotage Club, em Lisboa, no dia seguinte no Centro de Artes e Espetáculos de Porto Alegre. Vem com temas novos, eles que já têm cerca de 2 a 3 discos conjuntos. Seguimos com Dakota Suite, Dag Rosenqvist e Emanuele Errante. Em What Matters Most, no arranque, Nothing is as effective as defeat. Boa noite, bem-vindos. Thank you. projeto de Frank Zaragoza, Ocor, de Memento, ouvimos Fusion, abrimos com Dakota Sweet, Dag Rosenqvist e Emmanuel Errante, e vamos deixando para trás o regresso de Julia Kent, violoncelista canadiana, em Temporal. A maior parte dos temas constituíram peças de teatro e produções de dança. Ouvimos por aqui Through the Window e continuamos com uma novidade neste Em Transe. Chris é o alter ego de Christian Grote, ele que depois de há 2 anos nos ter oferecido March of the Mysterious for Siren, volta em 2019 com Houch, um disco gravado quase sempre de forma pontual no iPad. Gradualmente, Christian Grote foi juntando pianos, também vozes, guitarras. Vamos ouvir de Kritsche e de Houch o tema-título.

É uma das metades dos A Winged Victory for the Sullen e foi com A Ushka, nomeado para os Oscars, também Globos de Ouro, BAFTAs e Critics' Choice Awards. Falamos de Dustin Hall Aaron e da banda sonora de Lion, mas dele e do disco Lumière em nome próprio Snow Plus Lights. Logo depois, o novo de A Ushka, Different Forests, marca um regresso aos sons iniciais de A Ushka, mais ligados ao registro clássico do piano, e remete-nos para um romantismo próximo de Chopin. Ouvimos Curious, novo disco de A Ushka, e agora ele voltou em 2019, depois de no ano passado já nos ter apresentado um EP e o magnífico LP All Melody. Regresso de Nils Fram com Encore Stew, que explora, ao contrário do último EP, paisagens mais ambientais, e a peça mais impactante e épica chama-se Spells, música de Nils Fram. Thank you. o segundo álbum e já tem uns anitos de Disinterested. Pertence ao guitarrista dos Trespassers William, chama-se Matt Brown. Nestas andanças musicais, Disinterested oferece-nos temas como Grey Collar, para continuarmos quase no final desta sessão com o seminal disco dos escoceses Boards of Canada, a banda dos irmãos Michael Sanderson e Marcus Young, de Campfire Hat Face, Chromo Key Dreamcoat. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Lá em cima, recordação para um dos clássicos de Boards of Canada. Depois, e a encerrar o programa, 2814, disco da dupla Age Key A e Telepath, Rain Temple, a hipnótica Eyes of the Temple a encerrar a sessão de hoje. Já sabem, este Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no sítio do programa encontrarão os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.